calmando os meus duendes desordeados. Nota a nota, gota a gota, que non se esgota. Fuches voz con verso nas miñas orellas, que non se alexan, aunque sonroxen coa túa presenza. Nota a nota, gota a gota, nota a nota, gota a gota, nota a nota, gota a gota, nota a nota, gota a gota. Nota a nota, cos teus espacios en branco, ritmo e ollos todo desordeado. No meu palacio, pois son princesa, minto, mas non nos teus tiados. Pois son princesa, minto, mas non nos teus tiados. Ventana, ventana indecisa que eu miro para ver si me escapo do teu lado. Ventana indecisa que eu miro para ver si me escapo do teu lado. Mas son cobarde, alonxeme do teu lado, do teu cristal, quero estar temperado. Mas son cobarde, alonxeme do teu lado, do teu cristal, quero estar temperado. Nota, gota, nota, gota.